E eu achava que não era possível, na política, deixem-me dizer isto, que alguém quisesse ganhar eleições ou destruir outros, ou destruir, fazendo aquilo que se chama através da desgraça alheia. E hoje, pela primeira vez, vi aqui gente a querer ganhar eleições, como o líder do PSD, à custa da desgraça alheia, à custa dos incêndios. E eu acho que não é um bom princípio. E o conselho que lhe daria aqui é que não fosse por aí, e também por aquela plasmado das festas que vocês vão ouvindo, porque as festas deram-lhe a ele e ao seu partido, aqui no conselho, 6-1. E 6-1, se Portugal ganhar só por um gol, agora o Uruguai, nós ficamos todos contentes. 6-1 é um resultado muito avançado e deveriam ter aprendido com ele. As pessoas, ou esses elementos, parece que se esqueceram da maior tragédia que aconteceu a este conselho. E querem que ao fim de 8 meses, quer ser que atrás, tenha todos os seus problemas resolvidos, como isso fosse possível, ou como ele tivesse capacidade de fazer um milagre de fato. E não tem, não, meus senhores. Nem tudo foi feito como não poderia ter sido, mas muito foi feito. E para mim o melhor elogio é quando pessoas anónimas na rua, porque eu ando na rua, eu não fico enclausurado num castelo, como outros ficavam no passado, e me dizem, ainda bem que o senhor é o nosso presidente, o presidente do nosso conselho e a sua equipe. Isso é que me vale. Vale, e às vezes essas pequenas palavras dão o estímulo para continuar a fazer mais e melhor.